Vamos às atividades do dia. Eu acho que o tema vem bem a calhar com o que tá acontecendo na Bahia, né? Vamos às atividades do dia. Lavar os copos, contar os corpos e sorrir a essa morna rebeldia. Ha ha ha. Ha ha ha. Ha ha ha. Yeah. Ha ha ha. Yeah. Yeah. Bota a mão pra cima, família. Yeah. E se fosse pra ter medo dessa estrada, não estaria tanto tempo nessa caminhada. Artista independente leva no peito a responsa, tiozão. E não vem dizer que não. O lance, uma passagem, o tabuleiro, o causamento. O teu olhar é o desenho do desespero e já era. Tua rainha tá ciscando, já era. Vai cair o rei. Moderna, porém, mal acabada. É o ser humano, o egoísmo e uma adaga, pátria amada. O que oferece a teus filhos sofridos? Dignidade aos jazigos. O cordeiro vira lobo e o lobo tem seu ofício. É a uva, o trigo, a pasta, o orifício. E quem fornece a brisa? Se fortalece no punhado de desgraçados mal amados que só querem matar a fome. Papai. E agora quem é mais ou menos homens? Irmãos. Na pior situação, MC Bom é mais que Photoshop e refrão. E já era, tua rainha tá ciscando. Já era, o país tá no abandono. O planeta tá morrendo. Vai cair o rei. Só os loucos, só os loucos. Só os loucos, só os loucos. O crioulo quer colar. Sempre foi assim, ah, o que vivi. Acho melhor não desacreditar, fim. Os moleque é no fim e faz um dinheiro sim. Yeah. Boss. Tum.